7 mil judocas no Terreiro do Paço no dia 1 de junho. João Sousa nas meias finais. E conheça a história da Liga de Honra no momento histórico de hoje. Estes são alguns dos destaques de edição de hoje do Desporto Antena. Comece bem as suas noites de sexta-feira na companhia da Antena Web. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às sextas-feiras conto consigo para uma viagem no voo noturno das 21 às 0 horas. Voo noturno, todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 0 horas, aqui na sua Antena Web. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Sabe qual é a classificação que muitos ouvintes atribuem à Antena Web? 20 valores, uma nota que deu origem ao título de um programa da sua estação preferida. Neste espaço, dois locutores da Antena Web selecionam 10 músicas da sua lista de preferências. Em duas horas, fica a conhecer os gostos musicais das vozes que está habituado a ouvir. E faça também a sua lista. Os nossos ouvintes podem criar a sua própria seleção e enviar para o nosso contacto habitual. 20 valores, aos sábados, às 10 da noite, na Antena Web. Boa noite. Portugal está a um passo de se apurar para a FIB Cup, de onde saiu no ano passado. A comitiva portuguesa de ténis, liderada por Pedro Cordeiro, treinador da seleção nacional, está agora a um passo depois de conquistar o primeiro lugar no Grupo A desta fase de apuramento para a FIB Cup. A seleção portuguesa, na dupla feminina de Michel Brito e Maria João Köhler, venceram as finlandesas Pia Suomalainen e Emma Leine. Em singulares, a jogadora finlandesa Suomalainen, que é número 456 do ranking da WTA, bateu Maria João Köhler, número 245 do mesmo ranking, pelos parciais de 2-6, 7-5 e 5-7, 2-1 no final do encontro favorável à finlandesa. Mas Michel Brito, que é número 165 deste ranking da WTA, bateu a 268ª Emma Leinen, da Finlândia, por 7-6 e 6-3. A resolução deste empate só se encontrou com o jogo a paz, com a comitiva portuguesa a bater a comitiva finlandesa por 6-3, 6-2. Quem também está a ter uma boa prestação, mas em Espanha, no 18º torneio Cidade de Malaguer, é o jogador João Sousa, o tenista português, que carimbou a sua passagem para as meias finais. Embora estivesse em vantagem, João Sousa beneficiou da desistência do 468º jogador do ranking ATP, José Checa Calvo. O jogador ressentiu-se de uma lesão e acabou por abandonar, na altura em que, depois de vencer por 6-1, João Sousa vencia o seu oponente por 3-0. Agora, João Sousa encontrará nas meias finais o 603º classificado deste ATP, o holandês Boy Vesterov. Antenoeb, Desporto. Vitória de Setúbal, Naval e Portimonense vão lutar pela permanência na primeira divisão nesta 29ª jornada. Uma jornada que pode já decidir os dois relegados à 2ª divisão, lembrando que ainda está em causa a questão das fotografias, aliás, enviadas ao árbitro Bruno Paixão por, alegadamente, dirigentes do Sporting de Braga, que poderá comprometer a equipa bracarense na primeira divisão. Mas, em circunstâncias normais, Naval e Portimonense são, atualmente, os clubes que estão em vias de serem relegados ao segundo escalão máximo do futebol nacional. A equipa do Portimonense está na situação mais crítica, com 6 pontos para alcançar o 14º classificado, que é o Vitória de Setúbal. O Portimonense tem 22 pontos, a Naval 23 e o Setúbal 28. E a partir daí, o 13º classificado, que é a Académica de Coimbra, já está tranquila de que não vai descer de divisão. Ora, a equipa do Vitória de Setúbal irá defrontar a equipa do Sporting Clube de Portugal. Na passada jornada, os sadinos perderam em casa pesadamente com o Futebol Clube do Porto por 4 golos sem resposta. A equipa do Setúbal é, portanto, uma equipa a precisar de ganhar e com orgulho ferido, mas irá jogar a casa do seu adversário, o Sporting Clube de Portugal, que também está a lutar por uma posição mais honrosa, face até ao seu nome. Jamais o Sporting Clube de Portugal poderá chegar ao segundo lugar, mas luta ainda pelo terceiro e que inclusive está ameaçado pela pressão do Sporting Clube de Braga. Os Minhotos e os Lisboetas estão empatados em igualdade pontual, mas no confronto direto a equipa de José Conceição ainda tem vantagem no confronto direto. Ora, um deslize pode comprometer seriamente as aspirações da equipa leonina. É importante uma vitória. A equipa do Sporting não facilitará, portanto, a vida ao Vitória de Setúbal. A Associação Naval 1º de Maio também não está numa situação muito fácil. Para a União de Leiria, já não há sonho com a Europa. E também não há preocupação com uma potencial descida de divisão. O mesmo já não pode dizer a equipa da Associação Naval 1º de Maio, que tem neste momento 23 pontos e que precisa de vencer para continuar a alimentar o sonho da manutenção. Mas, apesar de toda esta tranquilidade, a equipa da União Desportiva de Leiria não vai facilitar a vida aos navalistas. Navalistas que vieram de uma derrota, precisamente na Figueira da Foz, frente ao Clube Desportivo Nacional, que luta pelo sonho europeu. Os navalistas perderam por 2-1 em casa. Quem joga em casa é a equipa do Portimonense. É a única das 3 equipas destas que falamos hoje que joga em terreno bem conhecido. O Portimonense vai receber na sua casa o Clube Sport Marítimo. Mas lá por estar em 9º lugar e já ter mais do que garantido a permanência, não quer dizer que a equipa maritimista vá facilitar a vida ao seu oponente. Aliás, a equipa do Marítimo luta ainda por um eventual sonho europeu. São várias as condicionantes que podem atirar, entre aspas, a equipa da Madeira para a Europa. O que, aliás, era um dos objetivos da equipa maritimista. Uma vitória é, portanto, muito importante para a equipa que vai viajar do arquipélago. Para o Portimonense é fundamental uma vitória. Um empate já não chega para continuar a alimentar o sonho da permanência no escalão máximo do futebol nacional. E mesmo que tal aconteça, pode ser que nem a vitória chegue para alimentar o sonho, se a equipa do Vitória Futebol Clube de Setúbal conquistar um ponto que seja. É uma jornada em que já há pouco se decide no que toca a descidas e no que toca também a outras posições que alimentam a Europa. A equipa do Porto já é mais do que o primeiro classificado. O Benfica já cimentou há muito o segundo posto. E agora a luta faz-se entre o finalista da Liga Europa, o Sporting de Braga, e o Sporting Clube de Portugal, que viveu uma das épocas mais difíceis dos últimos anos. Serão 7 mil os que marcarão presença no Terreiro do Passo no próximo dia 1 de junho. Irão todos de kimono para praticar judo. É a maior aula de judo do mundo. 7 mil vão estar no Terreiro do Passo, Lisboa, em Portugal. Nuno Delgado, um dos promotores do evento, defende que esta iniciativa é importante, não apenas no sentido desportivo, mas também no sentido social, já que é o arranque do Dia Mundial Mandela e também do Dia Internacional da Criança. Ao mesmo tempo, é o aproximar das festas lisboetas com a chegada de Santo António, o que motiva ainda uma maior adesão a este evento, quer em termos desportivos, quer em termos sociais. Nuno Delgado referenciou ainda que o número de participantes irá ser também o número de crianças que irão ser beneficiadas por ajudas com este evento. Recordo, no dia 1 de junho, no Terreiro do Passo, 7 mil praticantes de judo irão marcar presença na maior aula de judo do mundo. Foi por vezes chamada a divisão do enterro. Foi também chamada da divisão intercalar. A divisão desgraça, a divisão mais competitiva a nível nacional. Enfim, muitas coisas se chamaram até hoje à divisão de futebol mais recente a nível nacional. Surgiu na época de 1990-1991 e guarda consigo algumas das mais emocionantes histórias do futebol nacional. Até ao último minuto, subidas, descidas, polémicas e algumas desilusões pelo caminho. A Liga de Honra. Surgiu no princípio da década de 1990 e tinha o objetivo de alargar o número de clubes no futebol profissional português. O surgimento da Liga de Honra coincidiu também com a divisão da organização dos campeonatos, ora pela Federação Portuguesa de Futebol, ora pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, a LPFP, que passou a gerir as competições da Liga Primeira e da Liga de Honra, atualmente Liga Zone Sagres e Liga Orangina, associada a marcas que dão nome às respectivas competições. Na época de 1990-1991, não eram 18, mas sim 20 os clubes que competiam no escalão máximo do futebol nacional. E foi por isto que também passaram a ser 20 os clubes que competiam na Liga de Honra, tal como também eram 20 na época de 1990-1991, os clubes que competiam na 2ª e 3ª divisões nacionais. Não havia, na altura, Série Açores. Ora, assim que a Liga de Honra foi criada, para que se desse uma distinção entendível, a 2ª divisão passou a designar-se de 2ª divisão B, dividida em 3 séries, Zona Norte, Centro e Sul. Por algumas épocas, esta divisão foi modificada, passando a ter a 2ª divisão 4 séries. Mas, porque não se chegou a um consenso, voltou-se ao formato original, desde as décadas de 50 e 60, quando esta liga começou primeiro por ter Zona Norte e Zona Sul, acrescentando-se depois a Zona Centro. Mas voltemos à Liga de Honra, a liga de todas as histórias. Estão aqui alguns dos históricos primodivisionários, por exemplo, o Gil Vicente, atualmente, ou mesmo o clube de futebol, os Belenenses, que já foi campeão nacional na época de 1945-1946. A equipa do Vitória de Setúbal, que atualmente luta pela permanência, também já lá esteve. E o Portimonense, que outrora era um primodivisionário frequente, também passou por lá. Aliás, foi através da Liga de Honra que o Portimonense Sporting Clube regressou ao escalão máximo do futebol nacional. Na época de 1990-1991, subiram 3 clubes. A equipa do Futebol Clube Paços de Ferreira, com 51 pontos. O Grupo Desportivo Estoril Praia, com 46. E o Sport Clube União Torriense, clube que esta época ficou no terceiro posto na Zona Sul da 2ª Divisão B, mas que na altura ficou em terceiro. E com os seus 45 pontos, conseguiu a promoção ao escalão máximo do futebol nacional. O quarto foi um clube que hoje está numa posição ainda mais baixa, o Académico de Viseu, que atualmente está na 3ª Divisão, Série C. Já na altura, a competição era renhida. Para ter uma ideia, a equipa do Académico de Viseu também acabou na 4ª posição, com 45 pontos. Mas, ao contrário dos torrienses, que tinham 48 golos marcados, a equipa do Académico de Viseu tinha apenas 43. E apesar do diferencial de golos entre marcados e sofridos, a equipa do Académico de Viseu ser melhor, com 9, a equipa do Torriense, com apenas 5, mas porque marcou também mais 5 golos, subiu ao escalão máximo do futebol nacional. O Académico de Viseu era também um primodivisionário, que já não vai à primeira divisão há muito tempo. Quem esteve quase a fazer história foi a equipa do Sport Benfica e Castelo Branco. O clube acabou com 44 pontos. Ou seja que, entre 2º e 5º lugar, houve apenas uma diferença de 2 pontos. Estes eram precisamente os pontos que na altura havia para uma vitória. 2. Só alguns anos mais tarde se passaram a atribuir, por definição da UEFA e da FIFA, 3 pontos a uma vitória, e não 2, como até na própria época. Mas a guerra continua, com 44 pontos também, acabou a Associação Académica de Coimbra, que não militava na Liga de Honra. A Associação Académica de Coimbra é um dos mais regulares participantes da Liga, da Primeira Divisão, desde 1938, à altura em que oficialmente este campeonato passou a ser considerado como o principal campeonato português. A Académica de Coimbra foi o 6º classificado dessa altura, sendo o 7º o Leixões, com um total de 43 pontos. O 8º era o Portimonense, com 42, e o 9º era a União Desportiva de Leiria, com 41. O Clube Desportivo Feirense, que atualmente lidera a Liga de Honra, acabou no 10º posto com 40 pontos. E continuando a descer a escada, o Sporting de Espinho tinha também 40 pontos, mas ficou no 11º posto. O Clube Desportivo das Aves ficou no 12º, com 39 pontos. O Loulotano Desportes Clube, que teve uma presença histórica na Liga de Honra, acabou no 13º classificado, recordemos que eram 20, com 38 pontos. O Elvas, mais uma mítica presença na Primeira Divisão e depois na Liga de Honra, hoje um saudoso clube que nem sequer chega a marcar presença nas fases de subida da Terceira Divisão. O mais conhecido por Elvas, CAD, acabou no 14º posto, com 38 pontos. O 15º era o Sport Clube de Friamunde, com 33 pontos. 16º era o Varzim, com 33 também. E 17º era o já extinto Futebol Clube da Maia, que acabou com 31 pontos. Desciam à 2ª Divisão B o Recreio Desportivo de Águeda, com 25 pontos, no 18º lugar. No 19º, o Lusitano Futebol Clube de Vila Real de Santo António, com 21 pontos. E, por fim, o Futebol Clube Barreirense, no 20º lugar, também com 21 pontos. Quer o Barreirense, quer o Lusitano, quer o Recreio Desportivo de Águeda, já passaram pela Primeira Divisão. Os aguedenses apenas por uma vez, mas o Vila Real de Santo António e, sobretudo, o Barreirense eram, nas décadas de 50 e 60, presenças habituais. Saudades de outros tempos em que haviam dois lusitanos, o Ginásio Clube de Évora e o Futebol Clube de Vila Real de Santo António. O Barreirense vendeu os jogadores ao Benfica e este fazia deles bom proveito, porque eram bons jogadores. O Barreirense, que havia estado na Primeira Divisão, passou depois dificuldades para manter o futebol nos campeonatos nacionais. Atualmente está na 3ª Divisão e não tem perspectivas de subir para a 2ª. A 3ª está quase a extinguir-se e, se o Barreirense não se apressa, vai cair para os distritais. Histórias de clubes que já passaram pela 1ª Divisão, mas, acima de tudo, pela Liga de Honra. Uma Liga de Honra que já viu cair clubes como o Sporting Clube Campo Maiorense, Futebol Clube de Felgueiras, Sport Comércio Salgueiros, Boa Vista Futebol Clube, Sporting Clube Farense, Gondomar e Vizela. Nunca chegaram lá, mas estiveram muito perto. Os Dragões Sandinenses, do Clube de Vila Nova de Gaia, acabou por falir devido à sua aposta fracassada no investimento para chegar à Liga de Honra. E tudo por culpa de um processo sujo que acabou por afastar a equipa dos Dragões Sandinenses deste lugar. Mas também muitas histórias se contam. Os últimos minutos dos últimos jogos da última jornada são sempre fervorosos, polémicos, de ânimos exaltados. Enfim, tudo aquilo que o futebol precisa. O Desporto Antena termina por aqui, mas regressa segunda-feira às 20 horas. Fique bem, bom fim de semana e até lá!